Vindo do Eco, o grande urso branco, eu tenho certeza que o negócio é foda. Depois quero ouvir em primeira mão, hein? Não adianta lançar na internet. Ó, sobe, tá aqui o link. É o caceta. Mixou, já manda pra mim. Beleza? Um abraço a todos aí. Na Palms in the House. Ainda espero que as marcas de sangue no Nike sec. Sessão de mic check é muito mais que like Mac. Eu continuo MC mais Dark Leck. Poder de fogo na oratória, essa é minha Fark Track. O que cês bolam nesse brawl? Burros demais. Eu sinto falta de mais alguns grupos racionais. Minha fórmula mágica te faz descansar em paz. No mesmo túmulo do Chaves, aqui jaz. Lê o diário de um detento em um dia de visita. O que cê fez é sabotagem, eu vou matar a senhorita. O Din Din Don convocou um flow bom, e eu tô com a mira rap game, sou com, não sou bom, reclama lá com pro com, a rua é quem? A minha é Rio, não é Xomon, prevejo críticas ao som só porque é bom, tô com esse mano nas minhas bolas tipo um Pokémon, mestre do último dan, eu não tô sem dom, continuo tirando onda, um novo Poseidon, ficar em segundo plano não é parte da proposta, tão à frente eu consigo enxergar minhas próprias costas, sem distinção amigo, seja trap ou essência, uns investem em caneta, outro só em aparência, lembre-se, a roupa não te faz um MC, como uniforme nunca fez do Dória um gari. Então se liga no processo, em cada verso, eu sou ligado mais online que teu universo. Quer ferrar nossa responsa por status, ele inventa. É o amigo da onça, da nota de 50. Dispenso a previsão, porque isso aqui é temporal. Meu vocal é um magneto e a sua banda é de metal. Botei uma manta sem stress, no palco nós canta 10. O estado vegetativo é desde a planta dos seus pés. Espionando a nossa vida em meio a tanta grampo bola. Uma forma de lhe enterrar, só pra você ter trampo solo. Vai brotar aqui na área, sempre foi erva daninha. E o seu álbum nem tem rima, amigo, só tem figurinha. Com a voz cínica, tente a cada criticamente. Mando pra clinicamente, que morre liricamente. Hospitalizado, tá na maca, os que fingem. Vem sim de olhos fechados, igual chaca de virgem. Você dormiu no ponto e não foi falta de passe. Eu sou professor do flow, leciono pra mais alta classe. Estúdio é um aquário e esse cara é só um girino. Um menino com a mão dentro da jaula do felino. Não vai voltar dos mortos, já tá em putrefação. Quantos segundos pra acabar com puto é fração? Se tamo junto é contradição, cê contra adição. Não dá pra ficar quieto onde tudo é tração. O amargo na goela, senti porque eu pela mente é sem sentido. É tipo era do gelo em tela quente. Vou sem dúvida nos versos que de certo é ferrado. Em deserto enterrado, isso é certo ou errado? Não vou ter dó, tomou ré, acabou só. Pianinho, músico de net, só esperto em teclado. Vai. Irmão, por que irmão, por que você quer treta? Refaz a letra. Eu ganho a guerra aqui na terra ou em qualquer planeta. Sejamos francos, nem considero essa parte, diz. Minha parte fiz, ele chorou e até o empate quis. Suas barras, nem sendo chocolate, ouvidas pate, bis. Sou Dexter, rimando fênix na boate, quis. Na luta que caiu, o truta que traiu. Quando sua mãe te deu a luz, eu disse, puta que pariu. Francamente, como líder dessa banca mente, a ideia é expandir, só que o garoto tranca a mente. O que eu acho desse papo de rei? Chato osso, foda-se com apenas um play. Mato moço que criou um alvoroço e virou um alvo torso pra quem grossa essa voz de Ney. Mato grosso, somos bruxos do passado atuando no presente. É o que explica o porquê desse cara queimar a gente. Se veio ao faroeste sem portar bala no pente, conheceu o verdadeiro messias pessoalmente. Estoque de preservativo enquanto eu tiver vivo, fodo. Quem me queimou na página, mas não no livro todo. Sangue dele numa taça, agora eu vou beber. Ô bebê, cê vive o rap, eu sou a ODB. Foda-se quantos likes o seu post vai ter. Peça o laboratório, fantasma, um gosto vai ter. Pequeno tipo um trailer, nunca será um thriller. É uma vida no Mac, sem sobrenome Miller. Fala que pá, fala que faz, mas não é o tal. Pelas beiradas igual cachorro magro, mas não é o chau. Sou novo, lá vem bosta, sua parte ninguém gosta. Da mochila do parceiro, só fala pelas costas. Então se liga no processo, em cada verso. Eu sou ligado mais online que teu universo. Irmão, por que você quer treta? Refaz a letra. Eu ganho a guerra aqui na terra ou em qualquer planeta.